Japãozinho, brabo dos paredão, meu irmão. Atualizei aquele jeito. Show. Ela vai viver igual a última vez. Vai dar rolê, curtir japa pra provocar seu ex. Seu coração tá congelado pela estupidez. Deixou de lado o seu passado e olha o que ela fez. Gelo de coco lá no copo, o uísque foi pra mente. Só não perde o foco pra ficar. Desde quando joga linda assim, inconsequente. Sabe mesmo que isso causa em mim, tá consciente. Eu só quero te ver sentando, ficando e me olhando. Chamo o rogo do malandro, ficando e me olhando. Eu vou te empurrando, vou te empurrando. Me olha com essa cara pra eu saber. Eu quero te ver sentando, quicando e me olhando. Chamo o rumo do malandro, quicando e me olhando. Eu vou te empurrando, vou te empurrando. Me olha com essa cara pra eu saber. O Japãozinho da Cachoeira, Bravo dos Paredão. Bota pressão, menino. Ela vai viver igual a última vez. Vai dar rolê, curtir japa pra provocar seu ex. Seu coração tá congelado pela estupidez. Deixou de lado o seu passado e olha o que ela fez. Gelo de coco lá no copo, o uísque foi pra mente. Só não perde o foco pra ficar. Desde quando joga linda assim, inconsequente. Sabe mesmo que isso causa em mim, tá consciente. Eu só quero te ver sentando, quicando e me olhando. Chamo o rugo do malandro, quicando e me olhando. Que eu vou te empurrando, vou te empurrando. Me olha com essa cara pra eu saber. Eu quero te ver sentando, quicando e me olhando. Chamo o rugo do malandro, quicando e me olhando. Eu vou te empurrando, vou te empurrando. Me olha com essa cara pra eu saber. Eu quero te ver sentando, quicando e me olhando. Chamo o rugo do malandro, quicando e me olhando. Que eu vou te empurrando, vou te empurrando. E olha com essa cara pra eu saber se tá gostando. Japãozinho da Cachoeira, o Bravo dos Paredão. Atualizei, menino. Daquele jeito, repertório novo. Paredão da Graça, embora meu parceiro Thiago em CD.